Baixado em cena, o Alax, Blaca, salve pra geral. É o Rap BXD. Aperta o rec, cês vão ver a baixada em cena. Sem dar pileque, dos vacilão eu não tenho pena. Se é moleque, melhor nem entrar nessa arena. Marcão no track, terror te deixo de quarentena. Segura que o meu bonde cola com a rima mais pura. É nós que voa, então decola que nós já tá nas alturas. Ou é trabalho ou escola, porque a vida é dura. E o inimigo sempre tá onde você não procura. Se tem bala, muito cuidado onde atinge. Pique trem bala, se tem lei é porque tem quem infringe. Eu já sabia, rimas que causam vertigem, não é xenofobia, é só orgulho da minha origem. O Alax no beat, sente o peso underground. E eu tô portando kit, que o bagulho tá mil grau. Tem até quem critique, mas pra mim tá legal. Aqui a ralé é chique, na BXD sou local. Sem Gary, foda-se a Katy Perry. Melhor nem falar nada igual o ornitorrinco Perry. Então não espere, o Tom nunca pega o Jerry. Quem nasceu pra Ed Murphy nunca vai ser de Gary. Marcão no tatame, usa a cabeça, sou Zidane. Cuidado, não dá vexame, no sistema eu causo pane. Pânico, é a zica, é o enxame. A rima é pica, que tsunami, o flow é vulcânico. Não fique tonto, na rua cê é testado. Melhor não dormir no ponto, cê pode ser assaltado. Sem essa de desconto, é só menor revoltado. Sempre pronto pro confronto, aqui na área é agitado. Sem espaço pros pela, e o meu time prospera. No asfalto favela, essa é a nossa era. Sem dó, nós atropela, sai da frente ou já era. Reza e acende uma vela, então assiste e espera.